Bem-vindo ao Procast Podcast, o programa que fala sobre as duas coisas mais importantes que existem. E não, não estou a falar do carnaval, nem de pontes. Yuhu! Ponte! Com acompanhamento no blog procastpodcast.blogspot.com e no Twitter @procastpodcast. O meu nome é Edivaldo Raimundo e vou ser o vosso apresentador. E como sempre comigo para ajudar a comentar o que se passou durante estas semanas, temos Gonçalo Batista. Gonçalo, tudo bem? Edivaldo, peço desculpa, estou a ter uma certa dificuldade, estou aqui em Londres e quase não te consigo ouvir sobre os gritos por José Mourinho. Não, eu estou aqui em Madrid também, Mourinho, oh meu Deus, o homem está em todo lado, oh, temos informações também em Milão. Milão, será que este fim de semana no Porto também vamos ouvir isso? Oh, será que em Leiria também vamos ouvir isso? Oh, na luz, Jesus, Mourinho também. Oh, meu Deus. Homem está omnipresente. É verdade. Esta semana nas notícias temos rumores de DRM nas próximas consolas. E não no PC, hein? O novo jogo da Double Fine, o novo Pikmin, a Remedy a ver os problemas da pirataria de frente e o Darth Vader na Coca-Cola. No tema principal, vamos falar da Semana Europeia do Futebol. Final do programa significa notas. Você já sabe. Ok, pessoal, estamos na hora das notícias. Vamos começar com o roubo de... O rumor da nova Xbox 720 com DRM. Gonçalo, déjà vu. É, bem verdade. Pelos vistos, há rumores que a próxima Xbox, a Xbox 720, ou como se irá chamar, poderá vir a ter uma maneira de bloquear a utilização de jogos usados na consola. Isto já fez surgir várias reações por parte de produtores de videojogos, desde já a Volition, que tem o Red Faction e o Saints Row sobre as suas asas, disse que pessoalmente eles acham que é uma mudança fantástica para o negócio e que apesar dos consumidores ficarem a princípio chateados, que eles vão compreender e que já existe um sistema implementado para a Microsoft poder fazer isto, que a única coisa que têm que fazer é utilizar DLCs e códigos para fazer com que o jogo esteja ligado intrinsecamente à tua conta Xbox Live. Já a CD Projekt Red, criadora do The Witcher, diz que isso iria ser bastante mau, porque, segundo eles, não estão a perder dinheiro por causa dos piratas, estão a perder dinheiro porque as pessoas decidiram não comprar o seu jogo. E eles dizem que devemos investir mais em poder em melhorar e polir os nossos produtos para convencer os jogadores a ficarem com esses produtos e ficarem connosco para perceberem as nossas necessidades, porque nós somos um produtor independente. Temos que nos prevenir dos despedimentos e precisamos de crescer e ter o poder para criar novos jogos. Portanto, acho que é uma maneira de olhar para a questão bastante, bastante bem pensada. Já houve outra companhia, a Saber Interactive, diz que também não é solução e que não podemos deixar as pessoas que deixem de jogar os jogos usados, que eles entendem o motivo pelo qual algumas produtoras o queiram fazer, mas que acham que o objetivo devia ter uma abordagem diferente. Sim, exatamente. Eles dizem também a nível do preço dos jogos, em que talvez um abaixamento do preço, que era o que já algumas semanas tínhamos falado. Exato. Basicamente, quer o que a CD Projekt Red, quer o que a Saber Interactive tiveram a dizer, foi o que nós tivemos a dizer nas últimas semanas. Há outras formas que não a punição, que não o retirar de direitos. Outras formas melhores de lidar com o problema. Eu não acho que a Xbox 720, que por sinal é um nome terrível para uma consola, mas ok. Eu não acredito que seja 720. Mas, é que isso assusta-me pensar que talvez o preço seja também 720€, mas... Ok, mas eu acho que não... Não, não é a melhor forma de lidar com a situação. Restringir ainda mais o jogador, tirar-lhes os direitos, eu não acho que seja a melhor forma de ver as coisas. E, pelos vistos, também não sou o único e não somos os únicos a pensar dessa forma. A Volition tem a sua forma de pensar. Neste momento, a Volition faz parte de que está a fazer jogos para quase extinta Exato. THQ, por isso nota-se um bocado o que é que eles, que diferença com o mercado dos jogos usados poderia fazer no caso deles. Mas para mim, eu acho que há diferentes formas de ver. Eu não concordo com o facto de eles dizerem que o mercado dos jogos usados está-lhes a prejudicar assim tanto. Para mim, quando há qualidade, há sempre pessoas interessadas. Por Exato. isso, se eles tiverem um melhor modelo de negócio e tiverem melhor formas de apelar ao público para comprar, em vez da forma como eles estão a fazer, eu acho que as pessoas vão comprar e acho que vai haver suporte por parte da comunidade para com jogos. Não, é isso Agora. mesmo. Foi isso que nós dissemos recentemente. Quer dizer, quando tu pagas um preço que achas realmente justo por um produto que realmente tem qualidade, nem te passa pela cabeça trocá-lo. Exatamente, e há casos e há casos. Eu percebo o que é que a CD Projekt Red quer dizer, e eu percebi porque é que eles também no início sentiram-se tão contra a pirataria, porque infelizmente eles sentiram o tipo de jogo que o Witcher é um jogo single player, um RPG, é um jogo daquele tipo de jogos mais atacados pela pirataria, e eles sentiram tanto, ainda por cima era uma companhia independente, por isso notou-se ainda mais. Exato. Por isso eu percebo o que é que eles tentaram fazer, mas também percebo o que é que eles querem dizer com o produto não estar o suficientemente bom, porque não é para toda a gente jogar um jogo como o Witcher. Por isso, infelizmente, agora toda a gente quer ver soluções mais fáceis para jogar, nem toda a gente quer pensar o que é que vai jogar, é chegar, pegar e jogar. Eu até neste momento posso me inserir muito mais no segundo grupo do que no primeiro grupo. Neste momento uma pessoa quer muito mais a experiência casual, por isso eu entendo as dificuldades que eles sentiram. Agora, tem que se ter abordagens diferentes, tem que se ter ideias inovadoras e não tentar punir o jogador. O jogador não Que é o que gosta de não. costumam fazer sempre, quer dizer, é sempre meter mais preços aqui, ou DLC, ou bloquear isto por DLCs, ou meter um online pass, ou vamos continuar a colocar restrições às pessoas que pagam legitimamente o nosso conteúdo e não vamos e vamos fechar os olhos e não pensar que existem pessoas que não pagam e que têm acesso a isto tudo de graça e com muito menos chatices do que as pessoas que pagam. E isso não é solução. É ok, e é exatamente isso que eu estava a pensar, porque as pessoas que pirateiam têm muito mais vantagens do que as pessoas que legitimamente compram o jogo, e cada vez mais esse fosso está-se a abrir. As restrições que estão a pôr são cada vez piores. Mas isso é. Nós todas as semanas dizemos o mesmo, É. parece que já parecemos um disco riscado e todas as pessoas já percebem qual é a nossa visão das coisas nessas situações. É pena que cada vez mais e todas as semanas a indústria só nos vem dar razão de que só se está a punir os jogadores legítimos. Bem vistas as coisas, eu percebo a parte deles não quererem permitir os jogos usados, porque os jogos usados eles não veem um cêntimo quando um jogo é vendido é vendido em segunda mão. Agora, o que eles têm que ver no meio disto tudo é que eles têm que arranjar uma maneira ou fazer um acordo com a GameStop ou com quem eles de terem alguma parte dos lucros quando o jogo é vendido usado. Se por um lado até é legítimo a questão do online pass, porque eles estão, ao fim e ao cabo, não estão a receber dinheiro nenhum por uma pessoa que está a utilizar os seus servidores para jogar online. Exatamente. E por isso, visto dessa forma, até é legítimo. Por outro lado, a venda e a compra de bens usados é uma coisa que existe desde os primórdios da humanidade e não é agora a indústria de videojogos que vai mudar isso. Por isso, eu percebo que eles queiram ter esse dinheiro da parte deles. Eu percebo que eles até tenham alguma razão em o ter. Então, mas porquê que eles próprios não facilitam isso? Porquê que, havendo tanta coisa como a eBay e a Amazon e tudo mais, porquê que a própria Electronic Arts não abre uma loja tipo, comprando os nossos jogos usados? Se não os quiserem, nós compramos de volta e metemos-los à venda usados. E pronto, e estava feito. Eu não acho que a capacidade, e estou a falar a sério neste momento, eu não acho que a capacidade de pensar dos diretores deles chegue tão longe. Mas é que Não. era tão simples falar com a Amazon: olha, nós vamos colocar os nossos jogos à venda usados através dos vossos canais. As pessoas compram, vocês ficam com uma parte dos lucros, mas sendo que o maior bolo vai para nós, e ficamos com isto bem organizado e já temos uma rede de distribuição. Estava feito. Estavam a competir diretamente com o GameStop e estavam a competir por canais oficiais e seguros e que as pessoas tinham confiança, porque as pessoas olhavam e viam: ah pá, eu estou a comprar este jogo usado, mas diretamente à Electronic Arts. Não, mas Gonçalo, qual seria o incentivo da Games do Amazon em perder parte dos lucros que teria integralmente indo pela Electronic Arts? Não, ou pela Electronic Arts, ou pela Activision, ou por. Eles receberiam sempre parte da transação, não é? Neste momento eles recebem 100% da transação. Neste momento Pois. eles têm o valor total da transação. A GameStop, sobre os jogos usados, ganha 100%. A Amazon ou qualquer outra loja de retalho recebe 100% da transação dos jogos usados. Não existe incentivo nenhum por parte das lojas de retalho para partilharem esse lucro com as editoras. Não, mas o que eles estão a fazer é que as editoras entrem, as produtoras entrem com estes mecanismos de prevenção, e se por acaso isto for para a frente, a GameStop vai estar num grande sarilho, porque não vai ter aquilo que é o grande Sim, a minador, a minador minador, vai perder. vai perder a minador, mas só que eu acredito que a GameStop vai certamente ter outra coisa na manga e vai encontrar uma outra forma de dar a volta. Agora, quem não vai dar a volta a isto tudo? Somos nós. Pois, Somos nós. pois. Neste momento, como sempre, o pessoal que está completamente desprotegido e vai sentir na pele é como sempre o jogador, o utilizador, o cliente. E não devia ser assim. Acho que a forma de fazer as coisas inverteu-se. Antigamente fazia-se tudo pelo cliente, para agradar o cliente. Neste momento, nós é que somos os prejudicados com esta situação toda. O preço dos jogos não vai diminuir. Não vai diminuir com isto tudo. Claro. A facilidade de arranjar os jogos, e trocar os jogos e transacionar os jogos não vai aumentar essa facilidade. Agora, o que só vai aumentar são as restrições. Agora já não podemos trocar os jogos. Já temos que ter cuidado quando compramos os jogos e temos que pagar o mesmo preço ou ainda mais na próxima geração. Isso cada vez mais só vai piorar. Vai inibir cada vez mais as Vai, pessoas de vai. fazerem um investimento num jogo. Agora, é exatamente isso. Agora, é isso que nós queremos? Não, mas é exatamente assim que a indústria está a avançar. É pena. É pena, não vale a pena, não vale a pena uma pessoa estar a querer boas coisas, porque infelizmente vai aparecer, e é mesmo assim, é assim que o negócio se move, e é assim que as pessoas veem as coisas neste momento a nível da indústria dos videojogos. Não é aquela coisa que era no, nos primórdios, em que uma pessoa fazia um jogo no, na, na, na cave da casa, com o computador. Não, as coisas aumentaram, neste momento, a nível de entretenimento, é a maior indústria do mundo, por isso move muito, muito dinheiro, e claro que quando as coisas movem muito dinheiro, as coisas deixam de ser feitas por paixão. Coding. E exatamente, exatamente. Já lá iremos. Ok. Temos também notícias da angariação de fundos por parte da Double Fine para um novo jogo Point and Click. E Gonçalo, já temos mais algumas novidades do que é que se passou? Temos, sim, senhor. A Double Fine, que teve um ano simplesmente fantástico em 2011, decidiu virar-se para os fãs para financiarem um jogo de point and click. Segundo Tim Schafer, seria muito complicado arranjar financiamento por parte de uma editora para um jogo point and click clássico, que era o que eles queriam fazer. Então eles decidiram ir ao Kickstarter, que é um site de angariação de fundos, e tentar angariar 400 mil dólares para fazer a sua aventura point and click. Só que a resposta dos fãs foi massiva e em cerca de 6 a 8 horas já tinham chegado aos 400 mil dólares, sendo que neste momento já ultrapassou 1 milhão de dólares. O que mostra bem a força de uma comunidade e quando uma empresa tem a lealdade dos fãs e produz produtos de qualidade, consegue fazer coisas destas fantásticas que passaram por cima de qualquer editor e de qualquer possibilidade de haver algum manda-chuva a dizer não, vocês vão ter que fazer este jogo, mas vai ter que ter estes elementos, ou vai ter que ser mais apelativo a mais gente. Não, eles agora vão ter a capacidade de fazer o jogo que querem, porque os fãs o querem também, e vão dar a benesse de quem contribuiu com $15 ou mais, vai poder acompanhar todo o desenvolvimento do jogo com documentários regulares, hands-on, e vão ter acesso à beta do jogo. Acho que foi uma excelente alternativa por parte da Double Fine. Exatamente. Para mim, isto é que é desenvolvimento independente. Isto é que é o desenvolvimento do mercado indie a funcionar. Sem dúvida. Eu sinto um bocado... esta notícia para mim tem um bocado duas faces. Uma excelente e outra não tão boa. Porque para mim a excelente é claramente a forma como a comunidade respondeu ao pedido de ajuda por parte da Double Fine. E 1 milhão em tão pouco tempo é uma forma de demonstrar a vitalidade da comunidade, e isto é claramente louvar, e eu só espero boas coisas a vir aí. O outro lado da questão para mim é ver que infelizmente isto só acontece com talento já confirmado. Infelizmente não temos tanto essa resposta quando vemos empresas não tão conhecidas, e às vezes vemos bons talentos a serem desperdiçados porque não havia essa capacidade de ajuda. Eu me lembro de estúdios, muitos bons estúdios, que fecharam e tinham excelentes jogos e infelizmente não tiveram esse tipo de ajuda. Esteve não foi perto para acontecer com a CD Projekt Red depois do Witcher 1. Exatamente, a CD Projekt Red Teve que ser acompanhada pela própria Bandai, porque senão o Witcher 2 não iria sair. Agora, é bom, como que eu digo, é bom ver a vitalidade da comunidade. É uma pena que seja com pessoas tão estabelecidas, e toda a gente conhece o que é Double Fine. Há bem pouco tempo eles tiveram, e como tu disseste, bom sucesso com os seus jogos. É o que eu digo. Isto tem sempre duas faces. E eu espero que, por parte de outras empresas que neste momento não estejam tão bem sucedidas, que também entrem por essas iniciativas. Se querem demonstrar o que valem, pá, vamos dar boas ideias, ajudar o jogador e dar boas alternativas ao jogador, que depois, quando for preciso, eles aparecerão para ajudar. E isto vem um bocado também na onda do que se está a passar com o Humble Bundle, que, para quem não conhece, são geralmente grupos de jogos de vários produtores independentes que são vendidos a um preço que o utilizador quiser pagar. Não existe preço fixo, sendo que depois o dinheiro vai reverter para o Child's Play, que é uma caridade da indústria dos videojogos. Neste momento, o Humble Bundle está a fazer o Mojam, o movimento Mojam, que a Mojang, que faz o conhecidíssimo Minecraft, tem os seus produtores a criar durante a semana vários jogos, com uma câmara nos estúdios a mostrar o seu desenvolvimento, e as pessoas podem contribuir com o dinheiro que quiserem, que no final da semana quem tiver contribuído vai receber todos os jogos que eles fizerem durante esta semana. E isso já tinha uma bela maquia. Sinceramente, agora não tenho aqui o número à minha frente, mas já era um belo valor, e o Humble Bundle tem tido bastante sucesso. E falando também acerca da Mojang, o seu criador, o Notch, Marcus Parsons, decidiu dizer também que estava a pensar em falar com o Tim Schafer para fazerem o Psychonauts 2, porque nenhuma editora quer agarrar naquilo, então eles pensaram em juntar-se para fazer Psychonauts 2, que foi algo que ficou apenas no ar, que não ficou realmente assente, mas que era interessante de ver. Nesta situação, eu percebo o que é que o Notch tentou fazer, e tentou dar mais hype a um jogo que, infelizmente, nenhuma editora pegou. Eu digo infelizmente porque o primeiro Psychonauts não era um jogo perfeito, mas era um jogo com muitas potencialidades e era uma forma diferente de fazer as coisas. Infelizmente, agora tudo que tem sucesso ou é First Person Shooter ou é o World of Warcraft. Por isso, é sempre bom ver jogos diferentes e inovação, porque É com isso, é com base nisso que a indústria dos videojogos levantou-se e é agora, mais uma vez eu digo, maior indústria de entretenimento do mundo. E é um bocado triste ver como de uma hora para outra tudo passou a ser a mesma coisa. Nós neste momento, todos os anos, vemos sequelas e mais sequelas e mais sequelas. Apesar do Psychonauts 2 ser também uma sequela, como o próprio nome indica, o 2, mas deste jogo podemos sempre esperar inovação e uma coisa diferente, um tipo de jogo diferente do que agora só sai, além dos RPGs e dos Mass Effects, que não deixam de ser maus jogos. Lembrem-se, isso são todos excelentes jogos, mas não deixam. Não há claramente inovação. É a mesma coisa e eu acho que é um caminho algo perigoso para a indústria e mais cedo ou mais tarde irá implodir e irá acontecer um bocado o que acontece com os filmes. Eu espero bem que não. Espero bem que Continua a haver criatividade. sim, continue a haver criatividade e se há uma indústria que devia cada vez mais apelar à criatividade, é a indústria dos videojogos. Tem que se Porque virar é para o assim. Indy. Não digo virar para o indie, porque às vezes quando as pessoas pensam um indie, baixam um bocado as expectativas e dizem, ok, tudo que é jogo indie não tem que ser julgado da mesma forma que todos os jogos. Tem que ser julgado da mesma forma. E o indie tem o seu lado, tem a sua forma, principalmente a nível de despertar talentos. Mas só que no próprio jogo AAA, como se costuma dizer, também tem que ter a ver esse tipo de inovação. Tem que saber trazer uma coisa nova para a mesa. Exato. O Call of Duty, com aquele multiplayer que eles criaram, criou-se dessa forma. Tiveram uma forma diferente de ver o multiplayer, por isso teve o sucesso que teve. Foi por isso Agora. também que o Mass Effect teve sucesso, quando teve a estrutura de história por decisões morais, que já vinha dos jogos antigos da BioWare, mas explodiu nessa altura com o Mass E Effect. exatamente, agora, continuamos constantemente a trazer as mesmas coisas, eu não acho que seja bom. E jogos como Psychonauts e muitos outros jogos que saíram e que infelizmente não tiveram O sucesso que merecia. o sucesso que mereciam, e infelizmente estão cada vez mais a escassear. A nossa indústria não é perfeita, a indústria dos videojogos não é perfeita e cada vez mais a idade das pessoas financeiramente independentes têm diminuído e as pessoas com essa idade não têm a capacidade muitas vezes de julgar a qualidade. Só veem o que é mais fácil para eles pegar logo e jogar e não têm a capacidade de ver a qualidade dos jogos. E isso, infelizmente, tem-nos prejudicado muito. Exato. Mas isso não é e não deixa de ser uma desculpa para ver jogos de qualidade e jogos inovadores. E eu espero sempre que os jogos inovadores saiam. É uma pena que não o Psychonauts 2, de uma hora para outra, o Notch tenha saído dessa iniciativa, mas vamos esperar que alguém pegue nisso e leve isso para a frente. Neste momento estou contente é por vir a ter uma aventura de point and click de um criador que eu respeito tanto quanto o Tim Schafer. Exatamente, exatamente. Isso também é uma excelente notícia e as aventuras de point and click, infelizmente, não tiveram muito sucesso ultimamente, mas esperemos que haja uma Revitalizar-se. revitalização desse género. Esta semana foi também confirmado que o grande mestre Miyamoto está a trabalhar no novo Pikmin para a Wii U. Gonçalo, o que esperas deste jogo? É um jogo que já há muito tempo que os fãs estão à espera. Shigeru Miyamoto confessou que está a trabalhar em Pikmin 3, então para a Wii U, mas que o jogo era para ser lançado na Wii. Contudo, o Miyamoto comentou que para ter gráficos de alta definição e o ecrã tátil ao seu dispor, vai permitir criar um jogo que vá ao encontro do que ele sempre quis. Que originalmente ele estava a pensar lançá-lo para a Wii, mas que se está a divertir muito a trabalhar no jogo para a Wii U. E isso só pode ser bom sinal, porque a partir do momento em que Miyamoto se está realmente a divertir, porque toda a gente conhece a sua filosofia, que o jogo tem que ser divertido 5 minutos após tu começares a jogar, porque senão estás a fazer alguma coisa mal. Se ele se está a divertir a fazer Pikmin 3, com certeza que vem daí coisa boa. Exatamente, foi exatamente isso que eu pensei quando eu estava a ler a notícia, que se o Miyamoto está-se a divertir e primeiro de tudo é um jogo do grande mestre. Para mim, o Miyamoto é dos melhores criadores de jogos Sem dúvida. que alguma vez existiu. e trouxe-nos tantos bons jogos que é sempre uma boa notícia quando sabe que ele está a trabalhar numa coisa. E quando ele diz que está-se a divertir, só significa boas coisas para nós. E depois de tanto tempo à espera, e o Pikmin era um daqueles jogos que toda a gente tinha uma Nintendo, estava à espera que saísse. Infelizmente não saiu para a Wii, mas o fato de sair para a Wii U e sair um jogo que está mais perto do que o Miyamoto quer, só significa boas coisas. E toda a gente vai estar em pulgas à espera da próxima pérola que vai sair daí. Sem dúvida. Ok, temos também uma mensagem por parte da Remedy para os piratas. Gonçalo, sabes dizer qual foi essa mensagem? Que eles esperam que gostem da história. A Remedy disse que está preparada para receber uma onda de downloads ilegais agora que saiu Alan Wake no PC. Mas também parece que não se está a importar muito com isso. Eles dizem que é claro que esperamos que as pessoas paguem por ele, mas se não o fizerem, pelo menos espero que gostem da história e talvez acabem por adquirir algo do universo Alan Wake mais tarde. O que eu acho que é uma posição extremamente saudável da parte deles. Eles têm os pés na terra o suficiente para aceitar que, façam o que fizerem, o jogo vai ser pirateado. Mas também têm confiança o suficiente que o seu universo é suficientemente estimulante para que as pessoas posteriormente comprem a cópia física ou uma futura ou um futuro jogo da franchise. E isso acontece quando o jogo é bom. Eu lembro-me de terem-me falado no Portal, por exemplo, quando foi o caso do Portal e depois foi oferecido, o jogo foi oferecido pela Steam quando foi festejar a questão do Mac. O que aconteceu foi que eu gostei tanto do Portal que eu pensei, bem, quando sair o Portal 2 eu vou comprar ali, comprei-o e neste momento tenho o Portal 2 e eles têm que pensar um pouco assim, tudo bem, foi pirateado, sim senhor, estamos a perder dinheiro, pois estão, mas existe possibilidade, se o jogo for bom o suficiente, para ganharem fãs ali. Exatamente. Eu acho que a pirataria tem que se ver de duas formas. Há uma que diz, e infelizmente esse é o pior lado da pirataria, que é aquelas pessoas que piratearam nunca iriam comprar o jogo. Era pessoal que, por aquela razão, não iriam comprar o jogo e que piratearam, decidiram piratear. Ou seja, dali nunca iria haver um proveito. Exato. E há aquelas pessoas que, por qualquer tipo de situação, não tinham, ainda não sabiam se iam comprar ou não, e infelizmente com o decrescer das demos ou das betas abertas, decidiram primeiro não comprar o jogo e encontrar uma forma através da pirataria, que não é a melhor forma de todas, mas encontrar uma forma de experimentar o jogo e tirar a limpo se querem ou não o jogo. Ou também há o caso de, e há indústrias em que recebem o jogo muito depois, que é a única forma que eles têm, ou pura e simplesmente não recebem o jogo, é a única forma deles têm de ter acesso ao referido jogo. Exato. Agora, no caso da Remedy, eles admitiram claramente que o jogo iria ser alvo de pirataria, e felizmente é assim que a coisa vai acontecer. Sendo um jogo single player, provavelmente vai ser muito afetado pela pirataria, mas só que eles decidiram mesmo assim avançar, e eu acho que é uma boa atitude que eles têm. Querem demonstrar ao maior número de pessoas o que é que eles sabem fazer, e quando as pessoas, acima de tudo, quando as pessoas notam qualidade, compram. Eu, neste caso, é um jogo que eu estou muito à espera, e já disse no programa passado, e estou felicíssimo de finalmente sair para o PC, e eu vou comprar, ainda por cima. Com o preço que saiu, eu claramente tenho que comprar. É um jogo que eu estou entusiasmadíssimo para comprar, porque é uma coisa que joga. Preço esse que o Steam fez questão de fazer a conversão correta e não e não manter os 30 dólares como nós tínhamos falado no último programa. Ou seja, dá para comprar um jogo por 20,99€, o que é um excelente preço para um excelente jogo. Exato. Tudo bem que um ano depois do que se está à espera, mas vale cada cêntimo que uma pessoa gastar naquele jogo. Por isso, eu estou felicíssimo pelo jogo finalmente sair para o PC. Aplaudo a atitude da Remedy, mesmo assim aceitar de frente e ver que, infelizmente, o jogo deles vai ser pirateado. Mas às vezes, é preciso espalhar a notícia, não da melhor forma, mas é preciso espalhar a notícia para mais à frente a comunidade decidir apoiar. Já se Exato. viu que a comunidade, quando quer, apoia os jogos, mesmo single player. Temos também, e para fechar da melhor forma, notícias que o reino do mal estendeu-se até às bebidas familiares. Gonçalo, sabes o que é que eu quero dizer com isto? Infelizmente sei. O novo diretor da Coca-Cola é, atenção, Bobby Kotick da Meu Activision. Deus, não, meu Deus, está tudo maluco. Está tudo maluco. Não, não, deixa-me só dizer isto. O que é que está a passar? O homem já tem o maior império do mal a nível dos videojogos. Agora também ele quer buscar o maior império do mal a nível das bebidas. O homem assim tão mal que tudo que é popular e tudo que nos faz mal, ele tem que ter uma mão lá pelo meio. O que é que se passa? Ele vai começar a vender a Coca-Cola e o açúcar em DLC. É isso. Todos. Agora, cada vez que nós compramos uma Coca-Cola, vai vir com um código para termos uma arma especial no Call of Duty. E cada vez. Olha, admira-te. Não, dentro de um bocado as coisas vão ser assim, mas é uma notícia engraçada para mim. Não sei o que é que isso vai significar para a Coca-Cola. Será que agora temos que comprar também DLCs de Coca-Cola? Então, é isso, agora também vão. Compramos uma Coca-Cola de 1 litro, pagamos, ela vem 75 centilitros e depois compramos o outro bocado mais tarde. É assim que agora vai vir. E tu não podes aceder à Coca-Cola do teu amigo, se quiseres, Ah, em sim. segunda mão não podes. Exatamente. A tampa vai vir com um códigozinho e nós temos de dizer o código cada vez para lá abrir, senão. Atenção ao comunicado da Coca-Cola, que foi o seguinte: Bobby traz uma mentalidade empreendedora e um alto nível de literacia financeira e conhecimento digital para a nossa empresa. A sua experiência global da marca e percepção será de valor inestimável enquanto continuamos a crescer o nosso negócio e investir em melhorar o nosso modelo digital com consumidores e clientes ao redor do mundo. Portanto. Ou seja, nós estamos felizes pelo monopólio deles vir também se juntar ao nosso monopólio. É mais ou menos a tradução que ele quer dizer. É muito engraçado o que está a passar. Muhá, haha. É muito engraçado, como quem diz, não é? Porque eu só espero para ver o que é que isto vai dar e mais poder para o seu Bobby Kotick. Olha, acho Mais que há muita força. gente a virar-se para a Pepsi. Ok, pessoal, estamos no tema principal, que para variar um bocado vamos falar de futebol. Esta semana vamos falar da Ronda Europeia que passou. Como vimos, a semana não foi famosa, com 3 derrotas e um empate. E vamos tentar perceber o que é que isto tudo significa para o futebol português. Vamos analisar os jogos, perceber o que falhou e tentar ver as reais chances de alguma das equipas passar. Então vamos começar com o Sporting, que teve uma semana algo turbulenta, que começou com o despedimento do seu treinador, 24 horas depois de receber um voto de confiança do seu presidente e 72 horas antes do jogo importante. Gonçalo, temos que pegar pelo que se passou antes do jogo para tentar analisar o que se passou em campo. Como é que viste todo este imbróglio do Sporting? Foi bastante estranho, não te parece? Há uma questão de que há quem diga, a agência Lusa, que reportou que Domingos estaria em contactos com Pinto da Costa e que seria por isso que teria sido afastado do comando técnico do Sporting. Pois há quem ache que o Sporting tomou essa atitude para tentar um bocado salvar a imagem, quando a direção é que, pelos vistos, é que está a agir incorretamente. Colocou Sapinto, que estava a fazer um bom trabalho nos Júniores, a fazer um excelente campeonato com o Sporting nos Júniores, colocou agora ao comando da equipa numa altura muito complicada, em que o Sporting vai ter agora um jogo complicado, teve também um jogo complicado com o Legia Varsóvia, em condições que não eram as melhores. Mas o que se passou antes deste jogo só mostra um bocado a turbulência que se passa lá no Sporting, e o Sporting neste momento precisa de estabilidade, e despedir um treinador que já tem alguns pergaminhos, não é, com o que tem feito no Braga, que Domingos Paciência, e que claramente estava a construir a equipa, como nós já dissemos várias vezes, para a próxima temporada e não para esta, só mostra um bocado de impaciência, e talvez as más decisões que esta direção do Sporting tem estado a tomar. Exatamente. O Sporting acho que vive num momento crucial da sua existência como um clube grande. Eu acho que, como pelos seus sócios, pela sua dimensão, popularidade, o Sporting não vai deixar de ser um clube grande tão rapidamente. Mas como desportivamente, como organização, eu acho que há muito tempo deixou de ser um clube grande. Eu acho que as pessoas que estão dentro do Sporting não sabem a dimensão do Sporting, não sabem. Não, é um Fórmula 1 com péssimos pneus. É É. isso que eu percebi. E as pessoas não sabem lidar com aquela grandeza, não, e até agora, nestes últimos anos, não souberam aproveitar tudo que o Sporting pode dar e todo o potencial de um clube como o Sporting. Infelizmente foram tomadas péssimas decisões. Esta saída de Domingos é muito difícil de explicar, principalmente depois de uma conferência do seu presidente a dizer que seria um absurdo, e é claramente um absurdo. E Sim. acho que o presidente esteve muito bem nessa altura quando disse o que disse. E depois ver 24 horas depois o treinador sair, uma pessoa, ok, o que é que se passa aqui? E a primeira coisa que salta à vista é que ele não manda no Sporting. O presidente do Sporting não manda no Sporting, não é a figura principal do Sporting. Então quem é que manda no Sporting? Quem são as pessoas que realmente têm algum poder dentro daquele clube? Será que são os sócios? Mas Será que são as claques? Será que são os bancos? Quem é que realmente está por trás das decisões do Sporting? É isso que eu às tantas fico a me perguntar. tem sido um ano de extremos. E isso foi mais um extremo. Foi, não, não, nós temos total confiança neste treinador e depois despedem-no. Há qualquer coisa no Sporting que não está bem. É uma equipa bipolar, é uma equipa que infelizmente é um clube que infelizmente vive muito, muito naquela. É um bocado que o Paulo Bento disse, né, com um complexo em relação às outras equipas, e quer-se afirmar tão rapidamente que se perdeu a paciência. E que não tem de o fazer. Temos que olhar para o. Aliás, o Sporting tem que olhar para o Porto e para o Benfica e ver que são equipas que estão a ser formadas há 3 anos. Ou mais, no caso do Porto. Que são projetos continuados. São jogadores que se vão ambientando à casa. É um grupo que se vai formando. E é por isso que, independentemente do treinador que lá esteja, o grupo consegue mais ou menos funcionar porque já tem os mecanismos implementados. O Sporting tem uma equipa praticamente nova. Ninguém poderia esperar que o Sporting este ano fosse realmente candidato ao título. É lógico que eu ainda os colocava com a possibilidade de o fazer se eles conseguissem conduzir a onda de euforia que levou ao fim e ao cabo, depois também à decepção, quando realmente vieram jogos mais complicados e a equipa não conseguiu os resultados pretendidos. Mas a verdade é que essa equipa não era para ser campeã, como tu tinhas dito várias vezes já. Esta equipa do Sporting ainda não é para ser a campeã este ano. Eles estão a fazer uma equipa que daqui a um ano, 2 anos, vai estar muito bem se conseguir manter emocionalmente estável. Eu agora tenho que mudar um bocado o que eu disse. Isso era se Domingos continuasse lá. Sim, Domingos, exato. Se Eu Domingos estava a partir continuasse lá, desse. se a estrutura fosse forte o suficiente para aguentar um treinador que já nos últimos tempos notava alguma impaciência, que Sim, fazendo um bocado o trocadilho com o nome, mas algum mal-estar, mas só que tinha uma ideia definida. Havia uma ideia de como é que podia ser a estrutura, mas infelizmente sofreu o que todos, quase todos, ultimamente têm sofrido, os treinadores têm sofrido no Sporting. Existe uma bipolaridade tão grande naquele clube que eu não percebo porquê. Porquê? Porquê que não, com calma e segurança, vamos chegar lá? Havia uns jogadores novos, havia um treinador competente que já demonstrou ser competente e havia um projeto. Porquê que de uma hora para outra mudou-se? Porquê que virou-se essa agulha? E tão repentinamente? Ok, que os resultados não eram os mais esperados. Mas mais uma vez, a equipa é nova. O Sporting não consegue lutar com o Benfica e Porto nesta fase. Impossível. De um ano para o outro, passar de quartos para primeiro lugar. Não dá, não, porque para mim o Sporting neste momento está atrás do Braga, claramente, a nível de organização, a nível de mesmo qualidade de jogadores, Sim, e exibicional, a nível exibicional. está claramente atrás do Braga. Ok, o Braga não é para mim o chamado, não tirou lugar ao Sporting, porque o Braga é ainda inferior, não tem a mesma massa adepta, não tem a mesma pressão, não tem a mesma exposição que o Sporting tem. Por isso é muito mais fácil uma pessoa criar um projeto estável no Braga do que no Sporting. Mas é exatamente aí que uma boa classe dirigente tem que aparecer para dar a cara. As pessoas dentro do Sporting têm que ter essa capacidade de, ok, tem menos meios que Porto e Benfica, mas com calma, com astúcia e com capacidade e com competência podem chegar mais à frente. Mas acima de tudo, com paciência, com vendo as coisas ao longo do tempo, não resultados imediatos. No futebol não existem resultados imediatos. Mesmo uma pessoa vendo uma equipa, ok, apareceu e está a ganhar, não é porque de uma hora para outra apareceu alguém com uma varinha mágica e começou. O Barça não se fez logo que o Guardiola entrou. É um processo que foi avançando. Exato. As coisas não aparecem por acaso, e no futebol é exatamente isso que acontece. Quando há um processo sustentado e quando há uma estrutura forte atrás, as coisas acontecem. O Sporting não tem isso. O Sporting tinha um excelente treinador, tinha um grupo que estava-se a formar, mas nunca teve uma classe dirigente para forte. E esta saída do Domingos só demonstrou que a estrutura é. Não manda, não sabe quem é que manda lá dentro, não sabe quem é que dita qual é o rumo a seguir. Será que é Luís Duque? Será que é Carlos Freitas? Será que é Godinho Lopes? Será que esse triunvirato de pessoas realmente manda no Sporting? Eu não acredito, porque senão Domingos Paciência não Exato. iria sair como pediu. Agora, o que é que isso significa? Será que agora com Sapinto as coisas vão dar a volta? Eu acho que o Sporting com o Sapinto foi buscar um estado de alma, muito mais do que um treinador competente, Sem muito mais do dúvida. que. Foi buscar um estado de alma, foi buscar alguém que consiga apaziguar As hostes, as certo. claques, as hostes, e consiga pôr alguém da casa, porque toda a gente já sabia onde é que o coração de Domingos estava, apesar de ser um treinador extremamente competente e extremamente profissional, toda a gente sabia e sabe da ligação do Domingos Paciência com o Porto. Mas sempre houve essa desconfiança. Mas isso não retirava qualquer mérito ao Domingos Claro. Paciência, que sempre demonstrou ser um excelente treinador. As pessoas têm que compreender que, mesmo com essa ligação ao Porto, o Domingos Paciência não deixa de ser um treinador profissional, e mesmo estando no Benfica ou mesmo noutro clube qualquer, saberia estar li ser leal a esse clube. Exato. O Não, Sporting. mas é isso mesmo. Só que agora, já agora, analisando um pouco também o que o Sporting fez durante esta semana. Olhando para o resultado, o Sporting acabou por fazer um resultado que, de certa forma, até foi bom. Foi num clima adverso, foi com uma equipa que tinha acabado de sofrer uma chicotada psicológica, com um adversário claramente inferior, mas que um adversário que conseguiu intranquilizar o Sporting ainda mais, marcando primeiro e fazendo depois o 2-1, e o Sporting conseguiu sempre recuperar o resultado. E ao fim e ao cabo mostrou que ainda assim consegue fazer bons resultados. A questão é, o Sporting com o que fez, o Sporting tem obrigatoriamente que passar o Legia Varsóvia porque é uma equipa superior. E em qualquer outra situação, eu olharia para o resultado e diria que o Sporting obrigatoriamente tinha que ir lá vencer também. Não venceu, é verdade. Mas neste momento acho que não, isso não se poderia pedir ao Sporting. E é um bocado isso que o Sporting tem que ver agora, é que não tem expectativas desmesuradas. Exatamente, o Sporting não pode ainda pensar, e neste momento os adeptos resignaram-se a isso, não pode sonhar tão alto, porque não tem ainda capacidade para isso. Agora, o jogo que fez não foi um mau jogo, começou intranquilo, mas isso já se esperava, por tudo que aconteceu e tudo que esteve à volta, mas soube dar a volta e soube mostrar capacidade. Agora, se isso significa. Já vimos muita gente a dizer que o Sporting vai passar e fez um excelente resultado. Fez um resultado razoável. Sim. Agora, se vai passar, eu acho que a Alvalade é pior para o Sporting. Acho que o Sporting Não sei o que é que se passa em Alvalade, mas sempre se deu melhor a jogar fora de casa do que neste ano e nos últimos anos, sempre se deu melhor fora de casa do que em casa. E podemos recordar das melhores exibições foram fora de casa. Sim. O Sporting teve uma exibição, apesar de ter perdido, muito boa na Luz, e em Alvalade este ano não foram assim tão boas exibições. E podemos olhar, por exemplo, o jogo com o Moreirense e o jogo com o Nacional, que foram em casa e o Sporting tinha toda a vantagem, e mesmo assim deixou perder pontos. Agora, eu acho que a eliminatória vai a meio, o Sporting tem todas as possibilidades e tem toda a obrigação de passar, mas ainda não são favas contadas. E com Domingos, com Sapinto, aliás, as coisas têm que ir com calma. Não se pode agora, imaginemos, Sapinto ganha e começar já de novo aquele clima de euforia Exato. que esta é que é agora que é. Eu acho que é pior para o Sapinto se ele agora começar a desatar a ganhar jogos. Do que, por exemplo, se ele começar um outro jogo a ganhar e empatar. Tudo bem que o Sporting tem que sempre ganhar, mas eu acho que até para ele, e já vimos ao que é que chegamos, eu acho que para ele, se ele começar a ganhar, vai ser pior para ele, porque dentro de um bocado já vão-lhe começar a pedir o campeonato e tudo Exato. isso. Acho que as coisas já chegaram a esse ponto, que as pessoas começam a ganhar e depois chegam a um ponto em que têm que ganhar tudo e dessa forma. Ele é um treinador novo, acabou de vir agora dos Júniors. Por favor, não o peçam para desatar a ganhar tudo. Ele está a começar a dar os primeiros passos como treinador de uma equipa da Liga. Por isso, deixem-me com calma fazer o seu trabalho. Não deixar um Domingos Paciência fazer. Agora, o Sporting que aprenda e finalmente comece a ter alguma paciência com os seus treinadores. É verdade? Paciência. Vamos também falar do Benfica, que teve um jogo duríssimo na Rússia, perdeu, mas como Jorge Jesus disse, não saiu convencido. Pessoal, como é que viste este jogo? Esse jogo foi uma perda de uma oportunidade por parte da equipa de Lisboa, porque poderia muito bem ter saído ali com um outro resultado, um empate. Neste caso, o empate 2 a 2 também seria um bom resultado para a equipa do Benfica, e ter sofrido aquele golo 1 ou 2 minutos depois de ter feito o empate é algo que numa Liga dos Campeões se paga muito, muito caro e que não pode ser permitido. Foram golos atípicos, foi um jogo duro, foi mais uma batalha que um jogo de futebol, mas isso já se estaria à espera, tanto naquele clima como as equipas estavam. Houve a lesão de Rodrigo, que pelos vistos não é tão grave como aparentava, e que mudou também um pouco a estrutura do Benfica, pois notava-se a relutância de Jesus em colocar Aimar a jogar no terreno que o estádio tinha, e o Benfica teve que se alterar nessa altura. E a partir daí, se calhar a aposta em Bruno César não terá sido a mais correta, porque o Bruno César é para fazer um jogo mais seguro. Se calhar Nolito, para fazer um jogo de explosão ali na Rússia, teria sido mais bem pensado. Sim, mais combativo. Depois houve todo aquele problema em que, após ter feito o empate, o 2-2, Jesus quis colocar Miguel Vítor em campo, mas não o conseguiu fazer logo e acabou então por sofrer o 3-2, e mesmo assim não cancelou a substituição, colocou Miguel Vítor em campo. Nessa altura já tinha sido confirmado. Portanto, foi um jogo atípico, mas que o Benfica tem capacidade em casa com os seus adeptos, um pouco ao contrário do que estávamos a falar com o Sporting, mas o Benfica em casa com os seus adeptos tem capacidade de vencer a equipa russa. Exatamente, foi a primeira derrota este ano na Liga dos Campeões. Foi um jogo que claramente não estava nos planos do Benfica perder, principalmente depois do 2-2. Ninguém estava a contar que o Benfica sofresse mais aquele gol. Sofreu, teve um grande dissabor com isso. Vai ter um jogo duríssimo, porque que a equipa do Zenit não deixa de ser uma excelente equipa e também eles também foram alvos do tempo e do péssimo estado Sim, do sim. terreno. Isso funcionou para os dois lados, mas o Benfica demonstrou que também conseguiu, tinha as mesmas armas e mesmo num ambiente extremamente hostil, conseguiu lidar com o ambiente. Perdeu, que foi o que aconteceu, mas só que tem eliminatória ainda totalmente aberta. A nível do jogo em si, foi um jogo muito combativo. Faltou claramente uma peça importante ao Benfica, foi o Javi Garcia, Sim. que neste tipo de jogos pelo equilíbrio que dá e pela capacidade de raça e posicionamento, daria certamente um outro tipo de concentração e de segurança a nível defensivo. O Matic tem aos poucos e poucos chegando lá, mas está ainda muitos furos abaixo da capacidade do Javi Garcia, porque o Javi Garcia sabe-se posicionar muito bem, principalmente lances como ao primeiro golo, em que o jogador aparece completamente solto no centro, a vir de trás. Seriam os lances que, com o Javi Garcia, acredito que seriam diferentes, mas são as incidências do jogo e o próprio Zenit não tinha o seu melhor jogador, que é o Dani, e não contava com o seu excelente guarda-redes, no que viu-se anotar também com nos lances do gol do Benfica, mas eu vejo o jogo, eu vejo uma eliminatória completamente aberta. Acho que o Benfica irá jogar muito melhor na Luz. Claramente vai sentir falta do seu jogador em maior crescendo, o Aimar, que infelizmente não vai poder jogar na Exato, segunda teve o mão. cartão amarelo, não é? Tem um cartão amarelo e não vai poder jogar na segunda mão, mas essas são as incidências, é exatamente assim que as coisas têm que ser, e o Benfica vai ter que saber lidar com isso. Agora, se eu acho que o Benfica tem todas as possibilidades de passar, claramente, eu acho que é a equipa mais forte, eu acho que é a equipa com o melhor futebol, e acho que perante o seu público tem todas as possibilidades de fazer a diferença. Temos também o Braga, que perdeu na pedreira ante o Beşiktaş, de Carvalhal, Simão e Manuel Fernandes. Gonçalo, qual será o peso da expulsão de Elder Barbosa no resto do jogo? Qual é que achas que foi o peso dessa Foi expulsão? determinante. Elder Barbosa tinha estado em grande evidência no Braga ultimamente e tanto que foi decisiva que foi 8 minutos após o Elder Barbosa ter sido expulso que o Bezic chegou ao primeiro golo. A equipa do Braga não se conseguiu encontrar. A equipa do Bezic conseguiu aproveitar os erros defensivos do Braga. Que não costumam ser tão claros. Isso mostrou-se muito no golo de Simão, em que o jogador português é deixado completamente sozinho, só com o guarda-redes pela frente, com uma falha de marcação clara. Estar a marcar um jogador a 2 metros ou 3 não é uma forma viável de fazer. Isso aprende-se nas escolas de formação. Portanto, estavam três jogadores virados para a bola e deixaram o Simão nas costas. Portanto, a equipa se calhar não cozou um bocado o golo e o facto de estar com menos um e não se conseguiu encontrar e acabou por sofrer o segundo e neste momento está com uma eliminatória muito, muito complicada. Exatamente, acho que o Braga de todas as equipas foi que teve o pior resultado. Acho que foi. Não estava à espera deste resultado ante o Beşiktaş, esperava um jogo mais equilibrado, mas claro, há essa questão da expulsão, que veio acho que um bocado forçada, mas veio claramente desequilibrar a balança para o lado dos turcos. O Braga nunca mais soube encontrar e não conseguiu responder aos argumentos do Beşiktaş, que teve, e já agora faço esta parte, um Manuel Fernandes numa excelente forma, É um excelente jogador. que é um excelente jogador, nunca deixou de ser, apesar de tudo que se passa fora dele, e acho que se fosse um jogador com uma melhor cabeça e fosse melhor aconselhado, nesta altura seria um titular indiscutível na seleção e podia estar em qualquer das grandes equipas do futebol. E é uma pena ver que um jogador que pode e tem tanta capacidade não ser tão não ser melhor aproveitado. Mas isso é de outras núpcias. Voltando um bocado ao jogo e voltando um bocado à eliminatória, eu acho que as coisas estão muito difíceis para o Braga. Acho que na Turquia vão encontrar um ambiente extremamente hostil e vai ser muito complicado dar a volta, mas o Braga tem capacidade para isso, só tem é que jogar o seu futebol e tem que estar muito concentrado e num dia de grande inspiração para ver se dá a volta, porque apesar de ter perdido 2-0 em casa, nada, nada neste momento, nada pode tirar o sonho ao Braga de Claro, claro, passar. claro. Eu acho interessante o facto do Beşiktaş estar a jogar sem receber há já uns meses. É uma situação triste e é uma má situação, principalmente num clube profissional, e já não esperávamos encontrar isso, mas pelos vistos o clube tem passado por muitas se dizemos que o Sporting está conturbado, então o Besiktas, que teve o treinador preso e o presidente também preso, e é o reino do conturbado. Por isso, lá Daí estamos eu a fazer admirar o com. trabalho de Carvalhal com a equipa, o que tem feito. Exatamente, outro treinador que também foi um bocado queimado na fogueira de Alvalade, por isso já se viu que é um treinador competente e também sabe o que é que está a fazer. É uma pena o que é que está a passar pelo clube, mas o Besiktas tem excelentes executantes, mas eu ainda continuo a achar que o Braga pode dar a volta, apesar de ser complicadíssimo. Por último temos o Porto, que também perdeu em casa, mas do outro lado estava o adversário, talvez o adversário mais forte da Liga Europa. Gonçalo, achas que o Porto ainda pode dar a volta? É muito complicado. Vencer a Manchester vai ser muito complicado. O Porto, neste jogo, teve duas infelicidades. O autogolo de Álvaro Pereira, que é algo que também não se pode permitir numa competição europeia, que foi uma falha de comunicação entre Álvaro Pereira e Elton, como ficou bem patente nas imagens, com a reação de Elton. E perdeu Danilo, talvez com um mínimo de um mês e meio, que era um jogador que é o chamado jogador que pegou destaque. Chegou e foi logo titular e estava a fazer boas exibições e ia ser bastante contundente pelo flanco. Depois não teve capacidade para aguentar a entrada de Kun Agüero aos 78 minutos, que pouco tempo depois faz o 2-1 num contra-ataque. Contudo, o Porto fez uma primeira parte de bastante bom nível, onde mostrou que conseguiria estar frente a frente com o City, que é uma autêntica equipa de estrelas. Quem tem no banco o Dzeko, Kun Agüero, Pizarro, Kolarov, é porque tem um grande 11. Exatamente, olhava para aquele banco e ficava siderado com a quantidade de estrelas que lá havia. Aquilo era uma coisa extraordinária. Mas pode, continuando, Não, continuando. mas por isso eu acho que vai ser complicado, porque o Porto em sua casa não conseguiu pelo menos empatar o jogo. Ir lá vencer vai ser complicado. Se bem que o Manchester City já esteve em melhor situação em termos exibicionais. Houve ali alguns jogos para a Premier League em que se sentiu alguma intranquilidade para assegurar vitórias marginais. Mas o Manchester City, infelizmente, aqui é quem tem toda a capacidade para passar esta eliminatória. Exatamente. Eu acho que o Porto vai ter que fazer um jogo transcendente em Manchester para passar. Relembrando que o Porto nunca ganhou em Inglaterra e vai ter que ganhar pela primeira vez na sua história. E acho que isso vai ser um jogo complicadíssimo. O City veio cá com uma estratégia de tentar, com aquele típico cinismo italiano, não forçar muito, estar em contra-ataque. E durante a primeira parte o Porto soube dar um bocado a volta a isso, jogou o seu futebol, conseguiu explanar, o Hugo Varela e Rames conseguiram estabilizar muito a defesa que eu acho que é o ponto mais fraco deste City, estabilizaram Sim, muito sim. a defesa e conseguiram fazer excelentes jogadas. Agora, depois temos é que olhar para o outro lado e ver a quantidade de estrelas que lá há, e há jogadores absolutamente fantásticos, Nasri, David Silva, Yaya Touré, o próprio Balotelli, quando quer, consegue ser um jogador extraordinário, o Nagüero, o Dzeko, e a lista continua. É bem longa. E é bem longa. Por isso, só o Porto, infelizmente, por muito boa equipa que seja, o Manchester City, quando quer, infelizmente, é superior, claramente superior a esta equipa do Porto. E também a nível de substituições, Mancini tinha milhentas escolhas para fazer, enquanto Vítor Pereira, logo desde o início, teve que tirar um dos seus jogadores que podiam fazer a diferença por uma lesão. Por isso, não foi um bom jogo de Álvaro Pereira. Infelizmente, teve aquela infelicidade no golo, tal como Maxi Pereira também teve a infelicidade contra o Zenit. E o Porto, se já era complicado, se já do outro lado já tinha um adversário poderosíssimo, também teve falhas de concentração, que infelizmente nas competições europeias pagam-se Sim. caro. Se o Porto pode passar, pode. Se o Porto vai passar, isso é muito complicado e infelizmente não vejo as coisas da melhor forma para o Porto. Acho que vai ser o Porto vai ter que fazer um jogo épico para passar. Sim. E mesmo tendo em conta que eu não sou o maior apologista de Roberto Mancini, mas com a autêntica galáxia que ele possui ao seu dispor, a equipa é muito forte. E não nos esqueçamos que o Manchester City está em primeiro lugar na Premier League. Exatamente, exatamente. E a seguir temos para as notas finais. Ok, pessoal, estamos na ponta final do programa. Tempo das notas. Pessoal, qual é a tua nota da semana? A minha nota da semana vai para um vídeo que o Mário, um amigo meu, me recomendou ontem, que é uma sequência de vídeos um pouco à semelhança do que já foi visto no Angry Video Game Nerd, em que são analisados diversos jogos desde os seus primórdios até às suas sequelas. Chama-se Sequelitis, ou Sequelitis, se quiserem dizer em inglês. E o vídeo que eu estou a falar em específico é de Mega Man Classic versus Mega Man X. E o vídeo está muito, muito bom. Analisa bastante bem, além de o que é que mudou entre o Mega Man Classic e o Mega Man X, analisa muito bem como é que os jogos antigamente ensinavam o jogador, sem ser preciso, tutoriais e manuais. A maneira como o jogo apresenta, os diversos dados de interação com o meio ambiente e a maneira como nada disso é obtrusivo ou intrusivo para o jogador e como tu. Nos primeiros momentos do jogo, ficas logo a saber tudo o que tu consegues fazer sem teres a necessidade de recorreres a qualquer tipo de mecanismo externo ao jogo. Está muito bem feito, está engraçado de se ver, é divertido e em termos de game design é muito interessante. Exatamente, exatamente. Eu agora não tive tempo de, infelizmente não tive a oportunidade de ver, mas espero muito ver isso e é sempre bom ver as diferenças de como se faz os jogos e a nível de design no início e depois com a evoluída tecnologia e evoluída capacidade e criativa, ver como é que eles mudaram e como as diferentes decisões que tiveram ao longo do tempo. E num mercado de videojogos tão dominado pelas sequelas, sempre ver o porquê de delas continuarem e como é que elas continuaram. Por Sim. isso, uma excelente nota. A minha nota, com muitos meses de atraso, muitíssimos meses de atraso, vai para um vídeo que eu vi, só há pouco tempo é que eu vi, de o combate, o match entre o jogador Unko e o jogador Daigo Umehara. No Evil 2011, Ah, sim. em que Daigo, um dos melhores, se não o melhor jogador de Super Street Fighter, foi humilhado, destruído pelo jogador Punko. Foi, para quem ainda não está por dentro, digamos que é como se é um bocado o que aconteceu. Imaginemos que o Benfica vai ao Dragão e aplica 7-0 ao Porto. Foi exatamente isso que aconteceu. Um jogador tão dominante, ser completamente esmagado. Eu sou um fã do Daigo e foi chocante para mim ver o que se passou, mas é uma das belezas do Street Fighter e o vídeo está excelente. Tem uma pequena introdução, algo desrespeitosa por parte do Punko com o Daigo, mas só que a forma como ele ganhou e todo o espetáculo que teve, e principalmente, epá, não quero fazer spoilers, mas vejam o vídeo está excelente. Para quem não percebe, pelo menos perceba toda a ambiência do que está a passar, e veja que aquela pessoa que está a levar é talvez o melhor jogador de sempre de Street Fighter. Não, não, não. Vejam outros vídeos. Depois de verem aquele vídeo, vejam outros vídeos dele a jogar e vão perceber porque é que eu fiquei tão chocado com aquela exibição por parte dele. Mas também, um bocado de spoiler, nenhum daqueles dois ganhou o torneio do Evil. Por isso só demonstra a qualidade e o tipo de espetáculo que aquilo é. E neste momento é um fenómeno interessantíssimo ver todo o Evil. E eu já tinha posto até numa das minhas notas. Que é a nível de espetáculo de jogos, é o meu favorito e gosto muito de ver toda a ambiência e tudo que está à volta dessa competição. Sem dúvida, aquele momento há uns anos atrás com o Kenny e o Chun Li na final com o Daigo, criou uma legião de fãs para aquele jogador. Exatamente, e há tantos vídeos, há tantos momentos espetaculares que só comprova quão bom é essa competição. E é assim que acabamos o episódio número 19 do Procast Podcast. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou máscara para o carnaval, não podem usar no dia 21. Em vez disso, podem nos contactar pelo e-mail procast.podcast@gmail.com ou comentar o post do blog procastpodcast.blogspot.com ou seguir-nos no Twitter. Por mim, pelo meu colega Gonçalo, muito obrigado por nos terem ouvido. O meu nome é Eduardo Raimundo e até breve.